Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. Sejam bem-vindos, estão na Floresta Encantada, programa dedicado a sons do psicadelismo, do rock progressivo, de krautrock, música cósmica e muito mais, com os druidas reunidos na floresta com os seus amuletos mágicos e hoje a convocarem os sons do rock psicadélico português, o garage e o beat dos anos 60 e da década de 1970, bem antes da Revolução dos Cravos de 1974. A liberdade passava muito por novos sons inspirados, claro, pelas bandas anglo-saxónicas e das possibilidades de gravação que essas bandas estavam, de facto, a desbravar e que influenciaram muitas bandas em Portugal, como é o caso de o Jet, considerada a primeira banda psicadélica portuguesa, um grupo hoje lendário dos anos 60. Em 1967 editaram o EP Let Me Live My Life, um registro com 4 canções, e onde estava esta, Let Me Live My Life, com uma capa também, ela, psicadélica, da autoria do pintor surrealista Carlos Fernandes. Os seus elementos iriam formar mais tarde o grupo Sindicato. João Vidal de Abreu, o teclista do Jets, iria ter reconhecimento em Espanha, através de grupos como Los Grim e Barrabás, e ao baterista João Alves da Costa, em entrevista bem mais tarde, que revela que num Portugal com uma ditadura e muita censura, os Jets cantavam em inglês porque os coronéis e os censores eram demasiado estúpidos para perceber o que é que eles estavam a dizer. Acaba por ser um momento também de liberdade, mas liberdade sónica, com os Jets a aproximarem-se muito daquilo que se fazia lá fora, especialmente nesta altura, em 1967. E passamos para os Shakes, uma das bandas mais famosas portuguesas, e vamos até 1966 recuperar uma música dedicada a Eusébio. Este single saiu precisamente em agosto de 1966, e numa altura em que Portugal também fazia história em termos futebolísticos em Inglaterra durante o Mundial de Futebol, e onde Eusébio foi, aliás, o melhor marcador. Eusébio, clássico dos Shakes, em 1966, por ouvir agora na Floresta Encantada. É uma floresta toda ela dedicada à música nacional dos anos 60 e 70. Seja onde for, Eusébio é sempre bestial. Eusébio, tu é que és o tal. Eusébio, o melhor de Portugal. Seja onde for, Eusébio é sempre bestial. Bola pelo chão, bola pelo ar. Eusébio mete o golo, cada gol seu paladar. Eusébio, tu é que és o tal. Seja onde for, Eusébio é sempre bestial. Eusébio remata a malta de lira. Gol de Eusébio, já ninguém se admira. Eusébio, tu é que és o tal. Seja onde for, Eusébio é sempre bestial. Eusébio, Eusébio, Eusébio. Só para quem me entender. nas colinas de cristal onde vivem robôs que galopam no céu. E os monstros sagrados são a causa dessa enorme inflação que reina no mundo de cristal. A Floresta Encantada no Portugal das décadas de 1960 e 1970 e com várias bandas a tentarem aproximar-se do som que chegava lá de fora, especialmente de Inglaterra e dos Estados Unidos da América. Os vários grupos não podiam, se calhar, dizer exatamente aquilo que pensavam devido à censura que se vivia em Portugal, mas em termos sónicos, muitas experiências que nos deram um som novo, diferente e que tornaram estas bandas, de facto, referências dessa altura. Primeiro com os Shakes, em 1966, e o tributo ao jogador de futebol Eusébio. Entretanto, o quarteto 1111, escutámos a voz de José Cida. Em 1969, os Monstros Sagrados, ao lado B do single, que na face principal tem a música Genes, e aqui se percebe de facto a tentativa de aproximação das bandas psicadélicas que chegavam de Inglaterra e dos Estados Unidos da América, devido a uma série de soluções melódicas e também truques de estúdio. Vamos para outra música do Quarteto 1111, é um instrumental lançado em 1971, e depois continuamos com a voz de José Cid, mas já a solo, numa música editada em 1972. José Cid, o Quarteto 1111, primeiro, e depois a solo, José Cid com a faixa A Viagem. Thank you. de ti. O sol, o sol, e a margem do teu ser flutua no teu olhar. A cor, chuva e ao relento, acender fogueiras na montanha, sem fronteiras no teu pensamento, um grito, um grito. Cabelos, a cor. Anda, amigo, vamos viajar e acordar à chuva e ao relento. Só te digo, nem sequer te ouvi quando sonhaste e acordaste. Momentos extremamente psicadélicos na Floresta Encantada, primeiro com o Quarteto 1111, banda a que pertenceu José Cid, com o instrumental 1111, lançado em 1971, e entretanto o próprio José Cid a solo, A Viagem, em 1972. E é de facto fascinante imaginar o Portugal desta época, inícios dos anos 70, antes da Revolução, e com estes músicos a explorarem e partirem em busca de novos sons e novas possibilidades sónicas, mesmo impedidos de dizer o que pensavam, mas com a imaginação de facto a viajar sem rédeas. Isso fica provado pelo menos nestas duas canções. Ficamos agora com os Chinchillas, em 1970, Chinchillas, um quarteto formado no Porto em 1964, na sua formação aquele que é muitas vezes considerado um dos melhores guitarristas nacionais, Phil Mendricks, alcunha para o músico Felipe Mendes. O single Dom João e Barbarella saiu em 1970, o lado B é este, Barbarella, escrito por Felipe Mendes, Phil Mendricks, que infelizmente já não está entre nós. São os Chinchillas, para ouvir agora na Floresta Encantada. Thank you. Floresta Encantada, num programa todo ele dedicado a propostas portuguesas dos anos 60 e 70. Estivemos primeiro com os Chinchillas, de Phil Mendrix, com o single Barbarella, de 1970, e entretanto os Pop 5 Music Incorporated, uma das mais famosas bandas deste período, outra banda do Porto, formada em 1967, teve algum reconhecimento até internacional, especialmente com o single Page One, um tema um bocadinho mais funk. Esta faixa que acabámos de escutar, Orange, bem mais psicadélica, e foi uma música gravada em Londres, dois singles que os Pop 5 Music Incorporated gravaram em Londres. É uma música lançada em 1971, no mesmo ano em que os Pop 5 Music Incorporated atuam, por exemplo, no Festival de Vilar de Mouros. Vamos passar agora para os Beatniks, uma banda formada em 1965 e na sequência de uma festa de finalistas do Liceu, onde os vários músicos andavam na altura. Vamos ouvir um single lançado em 1972, chama-se Money, e reflete aqui se calhar um lado mais hard rock destas bandas dos anos 60 e 70. Os Beatniks com Money, agora na Floresta Encantada. Thank you. Floresta Encantada, esta semana nas décadas de 1960 e 1970 em Portugal, a tentar aqui descobrir algum do som que se fazia em Portugal antes da Revolução do 25 de Abril. Primeiro estivemos com os Beatniks, com a faixa Money, em 1972, os Beatniks a fazerem um som próximo de bandas como os Zeppelin ou Deep Purple, com um som mais hard, mais pesado, e entretanto os Petros Castros, uma banda muito inspirada por Pink Floyd, Genesis ou Procol Harum, com um som mais progressivo, é uma das bandas de referência daquilo a que se veio apelidar o rock sinfónico em Portugal. É uma banda formada em 1971 por dois irmãos, Pedro Castro e José Castro. Entre os músicos dos Petros Castros neste início de carreira, por exemplo, a guitarra de Júlio Pereira, um nome que depois seguiu em frente, mas muito associado ao início do rock progressivo em Portugal na década de 1970. Júlio Pereira, que depois se destacou como um explorador do cavaquinho. E seguimos dos Petros Castros para os Evolução. É uma dupla formada por Manuel Colácio e Alberto Tavares, infelizmente já não estão entre nós, uma dupla que no EP de 1970, Noites de Sabá, revela um lado mais místico, também psicadélico, um lado espiritual, que não estava muito presente na música em Portugal na época. Vamos escutar precisamente o tema que dá título a este EP de 1970, Noites de Sabá, por ouvir agora na Floresta Encantada. Chamam-se Evolução. Viscosos, feitos country fall asleep. The prisoner tried to escape to the gray and foggy street. From the watchtower, the guards begin to fight. But the men running in trouble could give them a reply. Floresta Encantada, esta semana só com propostas nacionais das décadas de 1960 e 1970, antes da Revolução do 25 de Abril, primeiro com a dupla Evolução e o single de 1970, Noites de Sabá. Entretanto, estivemos com os Ex Libris, aqui com um som mais rock, mais próximo do rock progressivo. É uma banda que exemplifica o momento em que estes géneros chegaram em Portugal no início da década de 1970. Ex Libris, uma banda do Porto, um grupo que fez um EP que saiu em 1973, o registro Santa Maria, com quatro músicas, uma delas a que acabámos de escutar, A Story. Já há pouco passámos uma das bandas dele, de Paulo de Carvalho, os Shakes, com o tema Eusébio, lá atrás na Floresta Encantada. Paulo de Carvalho, ele que é a voz de uma das senhas para a Revolução do 25 de Abril, com o tema E Depois do Adeus, de 1974, o vencedor, a faixa vencedora do Festival da Canção desse ano, em 1974, e uma das senhas da Revolução dos Cravos. Mas Paulo de Carvalho também pertenceu a outros grupos para além dos Shakes. E é uma dessas bandas que vamos ouvir agora, antes de fecharmos a Floresta Encantada. Ficam os Banda 4. There's lots of Banda 4 de Paulo de Carvalho, uma das muitas bandas que Paulo de Carvalho fundou durante a década de 1960, ele que pertencia aos Shakes, apontados como os Beatles portugueses, mas durante a década de 1960 pertenceu a outras bandas, como é o caso de Banda 4, que acabámos de escutar com o tema Walking on the Beach, de 1968, mas vamos ficar com outro projeto de Paulo de Carvalho, para fechar a Floresta Encantada, chamam-se Fluido, e é um tema de 1969, aquele que vamos escutar agora, um dos muitos projetos de Paulo de Carvalho na reta final de 1960. Este grupo Fluido também conta com a guitarra de Phil Mendrix, Felipe Mendes, dos Chinchilas, que já escutámos aqui também na Floresta Encantada. Uma das vozes que marca a Revolução de Abril, Paulo de Carvalho, é a voz que lança a primeira senha da Revolução dos Cravos e depois do Adeus, mas fica aqui uma banda mais psicadélica, chamam-se Fluido e rodam agora na Floresta Encantada com o tema O Homem Sentado, de 1969, e a fechar o programa desta semana, todo ele dedicado a bandas portuguesas das décadas de 1960 e de 1970. Até para a semana. Sentado na aldeia perdida, da terra distante morava. Ao homem sagrado, peregrinos rotos, de mil lugares chegava. Mil perguntas foram feitas e o mago respondia. Com paz infinita, de um silêncio sem eco. Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada.